Ô, vocês viu lá, meus mano? Os cabas plagiou na lata. Vamos falar que não é cópia, né? Mas no rap, truta, foi o CTS que ninou o bagulho, tá louco? Na bunda deles é só de chumbinho. Se essa rua fosse minha, levava ele pra casinha e o Cauê onde ia morar. Olha lá, fudeu. Sem pedrinhas de diamante. Esse costa ignorante nunca mais ia brilhar. Yeah, se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha, na verdade já é minha, vocês veio copiar. Nessa fita eu juntei a minha gangue, porque o rótulo é quente, batido não ia passar. Quem é Nog? Quem é Predela? Perto da história que o CTS fez. Cê quer viver de hype, cê quer viver de hype. Eu vivo de história no qual você é freguês. Único Cauê que eu conheço dava aula de capoeira. Copia minha ideia, coloca na estreia e acha que não vai tomar uma peia. Só lavação de roupa nessa track. Antes do boom bap, a Ananias já estralava. Então bora pras ideias, essa bala mesmo. Na ponta do bigode tá na bala. Agora eu convoco minha tropa, porque eu sou cria do Valim. Se a bunda do Posse Cauê fosse minha, tomava só de chumbim. Se essa rua fosse minha, eu mesmo inovaria. E vocês quis plagiar. Com pedrinhas de acirrante. Com vocal ignorante, quero ver vocês me brecar. Aqui na rua que nós vive, só as Rapunzel querendo os mano do time. Tô me aventurando fechado com os antecipe. Nenhum dos mano é bobo, tudo tem o seu limite. Vamos focar na ideia porque o assunto aqui é a rua. Faça minha cara sem perder a compostura. Mundo da lua nem sempre interessa. Nem tudo é bunda, nem tudo é festa. Uau. Então segura o flow do pai, sou só. Vocês olhou pra um e copiou. Oi, toma aqui, toma, segura a bronca. Seu sem responsa, se nós te tromba, não sobra nem sua sombra. Se fecha seu arrombado, que aqui você não soma. Se liga no meu papo, cê vai ficar sem fama. Sem cara, ela já foi lançada pela minha banca. Aqui na minha quebrada, o Costa é excluído como que se fosse nada. Se a gangue te vê, nós te atropela. Na rima, na vida, na dizendo hype, calma e Cauê. Nós é muita treta, não vai entrar em choque. Nós não tá de brincadeira, calma e Cauê. Nós é muita treta, vai virar peneira. Vai virar peneira. Se essa rua fosse minha, levava ele pra casinha e o Cauê onde ia morar. Olha lá, fudeu. Sem pedrinhas de diamante. Esse costa ignorante nunca mais ia brilhar. Nessa rua tem uns dog. Que se chama contenção. Dentro deles tem o ódio. Desses mano que copia meus irmãos. Se essa rua fosse minha, ia pôr mais ordem nessa porra pra acabar com sua gracinha. Como é disciplina, menos gritaria. Onde esses pebas jamais cantaria. Lançaria as brabas sem as copiar. Apresenta a vocês as vozes mais raras. Na track dou minha cara a tapa. Tô junto com os parceiros Uberaba MG. Nós somos a rua, becos e periferia. Somos a sociedade enganada pela política. É que cê está no recreio eterno, bunda alegria. Bunda alegria. E nós acordando cedo sem medo da correria. Se essa rua fosse minha, parceiro, com certeza você não iria passar. Água dentro desse formigueiro, as formigas iriam tudo afogar. Água mole em pedra dura, quando bate perde a postura. Black chave de viatura, hip hop mano é a cura. Sem plágio, visão de Mandela, nós gueto, rua não ramela. Sem simpa, preços é ruela, outro patamar sem cancela. Beat, casa ou seu refrão, nave back ou qualquer na mão. Tudo isso gera permissão de um dono que não é teu irmão. Não surfa na onda, neguinho, senão cê pode se afogar. Lá do leste, igual chinês, onde cês nunca vai pisar. Não surfa na onda, neguinho, porque cês pode se afogar. Lá do leste, igual chinês, onde cês nunca vai pisar. Se essa rua fosse minha, levava ele pra casinha e o Cauê onde ia morar. Olha lá, fudeu. Sem pedrinhas de diamante. Esse costa ignorante nunca mais ia brilhar. Se essa rua fosse minha, levava ele pra casinha e o Cauê onde ia morar. Olha lá, fudeu. Sem pedrinhas pedrinhas de diamante. Esse costa ignorante nunca mais ia brilhar. Essa rua fosse minha.